Sérgio, nas horas da Rádio Comercial, terça a sábado, entre meia-noite e as três. Segunda das 3 horas de António Sérgio nas antenas da Rádio Comercial e rubricas fixas voltarem ao nosso encontro mais daqui a pouco. Por aqui são os inaugurais para esta segunda etapa, After Peace Swim Twice, é o regresso dos Dead Combo e Quando Alma, o álbum Quando Alma, não é pequena, volume 2 para os Dead Combo. Chris Whitley, Soft, Dangerous Shores. We'll be right back.

Rarities 85-95 foi uma memória para os Walkabouts e a versão de Maggie's Farm. Estes já são assunto de 2005-2006, The 18th Day of May.

World faz parte do que funciona ainda como o último álbum dos Nine Inch Nails, With Teeth. E esta é outra recordação, os Junk House, com a colaboração do violino de Lisa Germano. Stone Horses. Stone Horses, colaboração não só no violino, como tínhamos indicado há pouco, mas também nos coros para Lisa Germano. Um excerto do álbum Strays foi outra recordação, outro título na lista de, ou na série de 7 músicas em oferta de Ótimos. That's new, this is new, aliás. Reputations changeable, situations tolerable, baby. and Watson Wins Handle with Care. E para terminar a série de sete ótimos, Clap Your Hands, Say Yeah, Over and Over Again. Gosto de vir trabalhar alegre e gosto de me ir embora feliz. Toca Animar. Rádio Comercial Toca Animar. Em Condeixa Nova e Figueira da Foz, 90.8. Let's go. Let's Go Downtown, versões com os Radiohead, aliás, um disco com os Radiohead na cabeça e versões para alguns dos temas dos Radiohead. Down. Calling. Down. All cars. Down. All Radioheads in Sarah. então no álbum Exit Music como tópico e títulos em originais dos Radiohead, em versões, em boa parte dos casos, muito especiais. In Limbo para os Sarah All Stars, Pete Kuzma featuring Bilal, High and Dry. Don't leave me.

Agora que já foi surpreendido pela inesperada música nova deste senhor, deixe-se surpreender por ele, ao vivo. Senhoras e senhores, meninos e meninas, respeitável público, Williams, Robbie Williams, ao vivo em Viena. No primeiro concerto com as músicas do novo álbum, você pode estar na primeira fila. Dia 19 de agosto, Robbie Williams, ao vivo. E das duas uma, ou você tem a sorte de ir a Viena com a Rádio Comercial, ou então tem a sorte de poder ouvir o concerto aqui, em direto e rigoroso exclusivo, na Rádio Comercial. 19 de agosto, Robbie Williams, ao vivo. Emissão especial com o apoio da Red Bull. Saiba mais em radiocomercial.clix.pt. I think there may be a vacancy for the King of Pop. Eu, por um acaso, acho que sei quem é. Era um Lionel que costumava passar férias em Ourique com uma prima da Ruth, daquela ex-namorada do Boris, e irmão da Vera, filho daquela colega da ginástica da Lena, que andou muitos anos com o Mauro, que era da minha turma na faculdade. Minto, não era esse. Esse também foi ao BES. Em 99% dos casos, o crédito habitação BES tem a prestação mais baixa. Foi também o caso do Lionel. Como não tem pais ricos, nem ganhou a lotaria, foi ao BES. Quem sabe, sabe. E o Lionel é que sabe. Rádio Comercial. I think you're dead sexy. I wanna kiss you, big man. Para si, os musicais ainda são coisa tipo música no coração, então esta comédia vai surpreendê-lo. A Rádio Comercial apresenta Romance e Cigarros, um musical dos dias de hoje com James Gandolfini, Susan Sarandon e Kate Winslet. E onde você vai reconhecer músicas de Bruce Springsteen, Tom Jones ou James Brown. Estreia esta quinta, com a garantia Rádio Comercial. Primeiro Sparkle is black. De dia ou de noite, sozinho acompanhada, com whisky, cocktails ou limonada. Back in black. Primeiro Sparkle is black. Back in black. Descubra Primeiro Sparkle, a black label das águas com gás. Sábado, nas antenas da Rádio Comercial, entre a meia-noite e as três, o Sérgio nas horas. São as inserções de baixo da língua e, neste caso, com o mago do acordeon diatónico Stefan Delic. Thank you.

tripla hora nas antenas da Rádio Comercial, onde se incluiu a recordação para Come Together, os Primal Scream, The Specials. Que voltaremos a ouvir ainda na edição de hoje, já que é outro daqueles discos subitamente perdidos e redescobertos. Foi por aqui o novo tratamento para o velho original de Dave Brubeck, Take 5. O resto ouvirão mais tarde. Keep this frequency clear! Out of the blue, she's singing, "Oh, baby,

This is a town full of losers, and I'm pulling out of here to win. Thank you.